seu decolar, se pousar no momento. Ah, o novo, para novo decolar, você vai ter que ligar para a Soaré Sala 2 e apresentar uma nova notificação de voo, ok? Sem problema. Ok, então, por conta e risco do piloto, frequência livre. Por conta e risco, livre, cima. Salvo-alfa, autorizado em condições 2.500 pés. E 20, ajuste Salvador. Luiz, que vento 150 graus, 08, 9, o autorizado posto de sinistragem. Desce para o 050. Controle 120, décima 8. 208, 1777. Controle gol no 777. Tudo 777, contato radar, subo 340, saída da El. 340 da El. Charlie Alfa Tango, frequência livre, com coordenação aí com o Tango de Bravo e pouso eventual em Veracruz. Então, boa tarde. Tem captura no zero. Gráfico Luiz, salinha, solo 5-3. Leaf Backtrack reporta antes através da Texaiosca. Tabaquilo, autorizado em ingresso no 7, reporta alinhado e pronto, cabeceira no 7. Chegada é a Mari, vai descer o 060. Com Mari, 3216. A 32 também reduz a velocidade para 250 nós. 250 nós. Autorizado a colapso no 0 e 40 graus no 9. Afirmo, vento 140 graus, 1 no 9. Autorizado a colapso no 0, até 3191. Sim, vai decolar para 3191. Bravo, Salvador. Você vai observar aí na, nas proximidades dali do frate, dois helicópteros a 500 pés, ok? 40 graus, 129, autorizado a colapso no 0. Aquilo decolado 5-6. Controle 120, décima 8. Obrigado, Guardiã. 9-1, decolado 5-6. Controle 120, décima 8. Papatango Lima, Papaquilo. Suba e mantenha o 340, perfil Arbor. 340, autorizaria a restrição de altura de liberar? Suba cumprindo o perfil da carta Arbor, Lima, Papa Kilo. Salvador, muito bom. tarde, aliás, bom dia, é o Tan 3191. 3191? Isso, Catarra da Raia Colar, submantenham 380 após 2000, direto Leda. 380 autorizado, após cruzar o 2000 pés, direto Leda, na presente, direto Leda, 3191. Salvador, Cordel, bom dia, Tan 3604, passa nível 175, autorizado 150, temos a fila. 3604, identificação desse mantém 070, chegada Mari, reduz para 250 nós. Chegada Mari, reduz 250 nós, Tan 3604, desce 070. Siga. Então, de via esquerda, por 0,5 milhas. Por 15 milhas? Sim. Está livre, reduzindo para 210 nós. Reduzindo, reduzindo também. Lima Papaquilo, submantém o 040. Aguarde para prosseguir na subida. Gol 1777, chame Recife, em 125, 1-3325. 125, 1-3325, 777. Autorizo 090 pro Eco Tialieco. Exato, Eco Tialieco. Desse mantém o 090. Pioneiro 45. Desça e mantenha o 050, está sob vetoração a partir de agora para a final do ILSX Ripston 0. Curva direita para o 055 terá como limite o localizador. Desça e mantenha o 050, o senhor vai cruzar com tráfego rumo oposto, 13 milhas, mantendo o 040, equipamento Antiale 550. Firmante, se possível, mantenha a velocidade até interceptar o localizador. Vai manter aqui a temperatura. Então 3604, reduza para 2109. Redução 2109, está 3604. Lima Papaquilo, mantenha o 040 em virtude de tráfego em aproximação na chegada mar. Aguarde para prosseguir na subida. 040 aqui. Acertando o controle? Então, 91 cruzou 130, chame Recife, as frequências 125, 1, alterna 3325. Vou chamar o 3251, 3325, 3191. Tango, Whisky, Yankee, Tango, acione identificação, chegada, PONF, desse mantenha o 040. Controle Salvador, Tan 3604, desvios à esquerda para evitar formações. Pro aproximada 050. Proa 050 por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas. Ciente. já atingiu 210 nós na velocidade? Afirmativo. A gente está livre nessa proa de desvios, desse mantém 070. 070, autorizado, 73604. Papa Kilo, suba até o 050, vai cruzar com outro tráfego. Diga. Você vai efetuar sobrevoo nesse setor? Mantenha esse visual, 1502, último dia Salvador no 00, informe do portão Interlagos, Lu Oscar. Pioneiro 45, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador no 020 para interceptar o localizador, curve à direita, proa 070, informe estabilizado. Lima Papaquilo, na proa de Elefa, está livre ascensão ao 340. Confirme. Visual para Alfa. Vitor Bravo Alfa, para ingressar no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador em 1-1862. 1-1862, dia boa. Pioneiro 45, copiou a proa 070 para o localizador? Qual a sua velocidade agora? 1-8-7. 3-2-1-6, qual a velocidade? 2-1-0. Reduz até 170, tem condição? O senhor vai seguir um bandeirante 10 milhas à frente agora. Ele vai reduzindo. Até 3 mil pés. Aguardando uma possível vetoração à esquerda para aumentar possivelmente o espaçamento com tráfego à frente. Uma chance, 3 mil, reduzindo. Da 3604, desça para 4000 pés, reduzindo para o máximo, se eu puder. O time tem Salvador no 020. 1020, desce 4000, está reduzindo, está 3604. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 1-50 graus, 1-0-9, pode decolar, mantém pro até 3 mil pés. O Oscar Alfa confirmando a intenção de prosseguir pelo litoral de Salvador até o farol de Itapuã. Informe, prossiga no litoral 1500 pés, informe no portão Interlagos, o senhor conhece essa referência visual? Afirma aqui, senhor, portão Interlagos. Informe Interlagos, iremos analisar essa possibilidade, dentro em breve. Estabilizar Interlagos, local. Usado por ovo baixado e travado. 102, decolada 05, controle da 018. Pioneiro 45, complete sua aproximação a instrumento, chame a Torre Salvador agora, frequência 1-1-8, decimal 62. 18-62, vai chamar, Pioneiro 45. Então, 3-2-1-6, inicie redução para aproximação, desça para 2000, a cruz estabilizada no localizador, está livre ele. 3-6-0-4, desça para 3000, pés. Qual é a sua velocidade? Essa 3000 pés está com 190 nós, está 3604. Reduz um pouco mais para 170, tem condições? Afirmativo, 1709, estando 3604. Retiro para 170 e aguarde a final de LS. Aguarde a final de LS, 179, estando 39 e corrigindo 3604. Zero dois, contato radar na decolagem, mantenha rumo até 3 mil pés, após curva à esquerda, na proa de lotar. Até 3 mil pés, após curva à esquerda, lotar, curva 02. Os 304, sob vetoração para o sequenciamento de tráfego. Intercepte o localizador com a proa 04, corrigindo 030 e a curva estabilizada. Aguarde, Tila Fatal. 3604, intercepte o localizador com a proa 030, a curva estabilizada. Salvador, boa tarde, regimento 721, Paquilo. Lima, Papaquilo, chame o Centro Recife, as frequências, 1288 até 1260. 2760, obrigado. Web 6721? A posição encerrada. 721, Paquilo, descendo ao 150. Web 6721, sinalificação, disse mantém o 050, chegada a Mari. 050, Mari, pode voltar, sim. Mantém a chegada inicialmente, Web 6721. Excelente, 050, mantém a Mari, 6721. Charlie Alpha Tango. Q7. Confirmando a asa rotativa. Mantém-se em condições visuais, 500 pés. Após Paripe, prossegue para Interlagos. Informe Vila com campo. Informe em Paripe, após Paripe, Interlagos. Charlie Alpha Tango. Controle. Zulu Oscar Alpha. Estou na posição Interlagos. Zulu Oscar Alpha. Está presente na posição Interlagos, conforme solicitado. Positivo, desça para mil pés, desça para mil pés. Aguardando transferência sua de controle. Altimetria em Salvador, 1020. 0 Salvador. 3604, essa é uma navegação, proa de Duna, desça para 2 mil pés, a curva estabilizada. Direto Duna, 2 mil pés, chama estabilizada, da 3604. Estabilizada, 3206. 3206, complete aproximação LF, chame Torre Salvador, em 1 no 8, 62. 3206. Número 32, prossiga a sua identificação, chegada a Mari, vamos para a descida. Desce e mantém o 010, janeiro 32. Frequência. Alfa. Zulu Oscar Alfa, visual com campo, senhor. Ok, mantenha-se em condições visuais. Chame agora a Torre Salvador em 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-12, Alfa. Torre Salvador, Papa Romeu, Zulu Oscar Alfa. Tente, após Paris, prossegue para a rotatória. Tome visual com campo. Curva pela direita, mantém setor norte do campo, aeronave decolando, pista no zero. Ciente, visual, senhor, setor norte. Complete sua aproximação ao instrumento, chame a Torre Salvador em 198 decimal meio dúzia. Deixa bem, obrigado, até daqui a pouco, tá no 3604. No meio, evento 140 graus, 109, precisado pouso, pista 10. Porra, 3206. Final 612 no 3, decolada 12, controle 20 decimal 8. 208, boa. Salvador, uma boa tarde, Baixaria 6213. 6213, contato radar na decolagem, tu me mantém o 360 após 2000 direto Leda. Para o 360 após 2000 direto Leda, é isso? Confirmo. Obrigado. Whisky Yankee Tango, desça para 2000 pés, o altímetro em Salvador 1020. Livre ele, acho que só um chupizado no localizador. Vamos voltar para essa louva, vamos cantar. Montar 300, gente. 12 no 6, solo, 12 no 3, direita, solo, 12 no 9. Direita, solo, 12 no 9, o Santos, 12 no 6. Oscar Alfa, o visual cruzamento, proa, farol Tapuã, com curva à direita, chama controle em 20.8. Proa de Tapuã à direita, controle 120.8, grato, Alfa. Objeto 728, vento 160 graus, 129, autorizado a colapso, estou no zero. Você falar de 10, vai para 728. Torre Salvador, Cordial, bom dia, está 3604, final 10, embaixo travado. 3604, bom dia. Formarei pista livre. Aguarda, pista livre da 3604. Torre Salvador, Alfa Marrom, Brasileiro, Alfa Tango. Alfa Tango, autorizado, final no 7, aponta curso final. Toma curso final, Tango. O farol da barra iniciará sobrevoo? É, do farol da barra iniciará sobrevoo, senhor. Informe no farol da barra iniciando sobrevoa naquele setor. A 3604, vento 150 graus, 109, autorizado pouso, pista 10. Tem livre pouso na pista 10, confirma o vento? 150 graus, 109. 150 com 10, obrigado, da 3604. Web 628, decolou 14, controle da 0, décima 8. Controle da 08, obrigado. Bom dia, Webjet 5728. Bom dia, Webjet 5728, contato radar na decolagem, subiu uma 50, saída PUC. É, confirmando, está autorizado, até qual nível? Conforme autorizado em solo, 3.50, saída PUCA. 350 PUCA, seria possível coordenar para o direto de Aracaju, totalmente visual no setor, 5728? Aguarde. Autorizado táxi à direita, vem de Alfa, no ponto de cara atua em 198 decimal 612, ajuste 1020, com azul 4463. Pode passar, nada presente? 6741, prossiga. Copia autorização Guarulhos 340. Afirmativo, copia. Guarulhos 340. Copia. 741 autorizado, Salvador. Guarulhos, via Preso Luna 6, após Belo Horizonte, após Trigo, nível 340, saída da Euler da Bridge. Decola da 1-0 com vando à direita, o código 5520, controle em 1208. Autorizado, Guarulhos, nível 340, vem para Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13. Decola da 1-0 com curva à direita, lá da Euleda. 520, transforme, 01 no controle, no portão 8, 741. Trilhamento correto, chama pronto no 8, 741. 1-0-2-0. 2000 pés, 1020, reportará estabilidade dentro. 7-2-2. Whisky Antitango, complete aproximação de instrumento e chame torre salvadora em 1-8-6-2. Táxi via Alfa, porta Santa Juliette, 3604. Alfa, porta Santa Juliette, 3604. Skank Tango, confirma pouso pista no zero. Para agora. Ciente, informarei que está livre do Skank Tango, continua a aproximação. Só para informação, o senhor vai seguir um tráfego em menor performance, um Mitsubishi 2 na final de 8 milhas. Livre aproximação e a curva estabilizada. Motor estabilizado, né? Skank Tango, vento 140 graus, 1 no nós, checa trem de pouso, autorizado pouso, pista no zero. Pronto, levou pouso, Skank Tango. Olho Pioneiro 32, 75, 0, 6, 0. O Skank Tango após o pouso, pronto, sai combate? 4-5. Ciente. Setor de sobrevoo. Salvador, o Pioneiro 3250. Gente, Pioneiro 32, desça para o 05. Desça para 3 mil pés, o altímetro é Salvador 1020. Chegada mais. 3 mil pés ajustado, Pioneiro na mais. Controle Salvador, azul 4463, passando 1.700 pés em subida. Azul 4463, contato radar regular, em subida, mantém 1.90.2, e direto por isso. Como copia? Azul 4463, pertence, projeto subida para 1.60.2000, direto Leda, azul 4463. Confirmo. Oscar Alfa vai se afastar por quantas milhas nesse rumo? Eu vi o Oscar Alfa da presença, solicita a proa de Vera Cruz. Proa de Vera Cruz e o Oscar Alfa. Ok, então curvando pela esquerda para Vera Cruz, vai efetuar sobrevoo na localidade? Não, pouso final de Vera Cruz. Copiado. Então prossiga para, curvando pela esquerda para Vera Cruz, informe visual com o local de pouso. Webjet 5728, cruzou 1-5-0, chame Recife agora, frequências 1-2-6-8-5, alterna 2-5-4-5. 2-6-8-5, alterna 2-5-4-5, Webjet 5728, obrigado. Tan 3144, acione identificação, desse mantém o nível de voo 050, está autorizando chegada Mare. Mike Quebec, foi feita alguma DLA ou CHG com a mudança do horário?